rimar é pra sobreviver que é difícil. Jovem homicida rouba pra manter o vício. Mas nóia é nóia, não vale nada. Conceito não tem na própria quebrada. Tudo que ele rouba, queima na lata, sai fora, se joga. Nóia se mata, ele fuma, cheira, pipa, injeta. Tudo que é droga, ele se entrega. Acabou com tudo, até com a esperança. Deixou brecha na vila, virou lembrança. Quebrada cruel, navalha fatal. Humildade e respeito fundamental. Chegou sua vez, pode crer. Sua alternativa é crescer ou morrer. A letra é pesada, a rima é clara. Boca fechada, não entra mosca. Pilantra, deu bica no próprio irmão. Faltou com respeito e com a consideração. Agora vai queimar ladrão nesse caldeirão. A sua sentença é trombar com cão. Pra todos a lei, aqui é uma só. Vacilou, o couro come, não temos dó. Pra todos a lei, aqui é uma só. Vacilou, o couro come, não temos dó. Não teve atitude, não teve proceder. Maluco atrasalado vai ter que morrer. Não teve atitude, não teve proceder. Maluco atrasalado vai ter que morrer. Não teve atitude, não teve proceder. Maluco atrasalado vai ter que morrer. Não teve atitude, não teve proceder. Na cara do canalha, vários tiros de PT. Quem não tem atitude, nem proceder, também não vai ter chance pra sobreviver. Pra se manter de pé, tem que ser esperto e honesto. Aconselho a quem dormir, deixa sempre o olho aberto. Porque todo dia é a mesma coisa ruim. A maldade por aqui, acho que não vai ter fim. Mesmo assim, continuo rimando muito forte. Bem-vindos à realidade, não conte com a sorte. Você sabe, a maldade vem de fato e fortemente. Ele cheira, rouba e mata, e diz que é inocente. A justiça por aqui é mentira pura. É fogo na bomba e bomba na viatura. No meio do crime eu fiz a minha rima. O 10, o 12 e o 16 é minha sina. Não é novidade a correria na favela. Final feliz só se fosse novela. Não é boato, é real, é o fato. O crime tá podre, pilantra que nem mato. A minha parte eu faço e passo pro papel. Avisa o canalha que o rap não pare, é cruel. Pilantra deu bica aqui, virou réu. A sua recompensa é o oposto do céu. Me copiar não vai, ninguém consegue. Segue a minha rima e sinta a minha febre. Alerta constante, valeu a minha vida. Sossegado no passado, agora versão homicida. Sou tipo a neblina que chega chegando. Vem filho da puta, pode vir babando. Não sou de aço não, mas tô de pé. Me tirou a paz, irmão, bota a fé. Atrasou um lado, todo mundo viu, tá tirando. Subiu. Não teve atitude, não teve proceder. Maluco atrasalado vai ter que morrer. Não teve atitude, não teve proceder. Maluco atrasalado vai ter que morrer. Não teve atitude, não teve proceder. Na cara do canalha vários tiros de PT. Não teve atitude, não teve proceder. Aí filho da puta, essa letra é pra você.